da bebida no chão, depois do brinde, pra rua ficar no mesmo pique, abrir os caminhos pra lucrar. Não chegam a assombrar igual o espírito, é a guerra da carne. Vendo elas rebolar pra lá e pra cá, mas eu não posso ficar hipnotizado. Nos deixou o copo transbordar até se derramar. Ele se foi, mas ficou aprendizado. Sigo sendo astuto, abastecendo igual matuto, entendendo tudo, sou adulto, não fico pra tudo. Já que o dinheiro controla tudo que vejo, tenho que ser mais esperto e controlar o dinheiro, sem deixar tocar família os problemas da pista. Sujeito homem diz de ser artista. Se a minha gata for no meu funeral, isso vai ser a causa do dela. Então eu tenho o manual dessas vielas. Não vou deixar vocês me cortar pra ver se eu sou sangue frio. Não sabe nadar, não sigo o fluxo do rio. Teve quem se perdeu e quem entendeu o jogo quanto o Beca prometeu. Ele trouxe o fogo, desafiando os deuses, já que é tudo culpa das suas leis. Um pai que finge que não vê, que só aparece quando quer, deixando os filhos à própria fé. Entre perdas e ganhos, metas e danos, feita de planos, eles estão olhando, despreita nos cantos. Tempo passou, tudo foi ficando estranho. Não posso mostrar amor nem pras pessoas que amo. Odor e peito, menor com pouca chance, educação precária, mãe solteira se acabando na diária. O estado falhou antes, segue na falha. Escala 6x1 pra enlouquecer de trabalhar. Filhos crescem na rua e aprendem com quem tá lá. Operação na hora dos menores pra escola. É bala perdida, já queriam matá-lo. Ser orquestrado sem intervalo. Do Rio a Niterói, de Caxias a São Gonçalo. Sem saúde creche, porque esse é o plano. Empatia poderia mudar tudo, mas quando? Consegue imaginar de ponta a ponta, os pretos no topo e eles pagam da conta. Queremos arte a cada esquina, substituindo crack, cana e cocaína. Sem bala perdida e menos terror no clima. Sem bala perdida e menos terror na vida.